Mundo Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast. Oi, eu sou o líder e a verdadeira pessoa por trás do gigante colossal é o Ruivo Herring. Oi, eu sou o Basquens e eu só assisti até o terceiro episódio. Tô nem vendo os spoilers. Oi, eu sou o Liut e quem falou que o pessoal de anime não estava inovando? Sim, otaku, sim, gamers. Hoje o cast desta semana pra vocês. Estamos gravando aqui na expectativa, estamos aqui esperando ansiosamente o final deste anime, que sem dúvida é um dos melhores desta temporada, não é isso, líder? Sim, apesar de não ter visto anime. Aí, ó. Então, esta semana o Otacast é dedicado a nada mais, nada menos que o anime de Shingeki no Kyojin, o Ataque dos Titãs. Sim. Começar aqui, ambientar para quem não viu, não leu, não conhece absolutamente nada sobre Shingeki no Kyojin, a gente tem que começar a ambientar este fantástico enredo, que é nada mais nada menos que o quê, meu Deus do céu? Pensa na humanidade como ela é hoje, apaga tudo, passa um leak paper, um branquinho e coloca a gente morando em, como se fosse um, como eu posso falar, É um pequeno aglomerado de pessoas envoltas por três muralhas. Pensa deter todo um ataque de criaturas monstruosas apenas com três muralhas. Líder Samar, como que é uma situação dessa? Pensa, meu Deus do céu. Pra quem não tá entendendo, bulhufas, tente sintetizar aqui pra nós o que pode ser, como que nós podemos representar isso de uma forma melhor. Cara, é uma situação em que a humanidade tá limitada. Você tem um espaço X pra você poder andar sem risco, que é dentro, exato, da muralha. Ou seja, é como se os humanos estivessem dentro de um cercado pra se proteger. Exato. A gente tá vivendo como gato. Exatamente. Eles até citam isso no mangá, pelo menos, que os humanos parecem o gado e os titãs estão esperando a hora pra colher, né? Pra matar e comer, né, no caso. Isso. E é muito... Meu, cara, se você pensa em assistir Shingeki no Kyojin e dar risada de comédia, de situações engraçadas, esquece. Não tem isso. E muito menos lendo. Vamos falar também, Nando, né, que é um anime e mangá de época, né? Ele não se passa na atualidade, ele se passa como se for jogar pra hoje em dia, pra nossas datas aqui, seria o quê? Em volta de 1500, mil e pouco? Ah, mas é meio steampunk, né? Porque eles têm umas tecnologias que a gente não tem. É, verdade. Exatamente. É, mas teoricamente eles não têm luz, tá ligado? Não, sim, é. Pensa, é um contexto medieval, o medieval steampunk. Mais ou menos seria uma denominação pra gente passar de Shingeki no Kyojin seria isso, né? Um medieval steampunk. É, na verdade é um lapso de tempo, cara. É. E pra explicar pra galera, essas três muralhas são em forma de camadas, né? Que a gente deixa claro também. Sim. Tipo, é uma muralha maior, uma mediana e uma central. São três camadas. Então, as muralhas são consideradas pela humanidade como muralhas divinas, né? Tipo, como se fossem produções de deus ou deuses. Isso não fica específico. É como se a muralha fosse o deus deles. Existe uma seita à muralha, tá ligado? Como se eles louvassem as muralhas. E eles falam que as deusas eram a deusa Maria, a deusa Rose e a deusa China. Então, existe toda uma religião em torno das muralhas. Mas eles não sabem de onde surgiu, como surgiu, e não sabem nada. Eles só sabem que, tipo, um belo dia tem muralhas e eles nasceram lá dentro. Entendi isso. E o que é bem curioso, que a gente tem que falar aqui para os nossos ouvintes, é o seguinte. Pensa uma situação. Ah, eu nasci na época que estava sendo construída a muralha. Ah, passou 500 anos, então a minha geração que veio vindo já nasceu dentro da muralha. Então eles não sabem como que é o mundo lá fora. Eles não têm ideia de, ah, mas quanto tempo levou para construir. Então certas informações elas vão se perdendo ao longo do tempo. Então chega uma hora que você, ah, sei lá, tipo, já passou 100 anos, que é o tempo lá que se passa, né? Que a humanidade está vivendo dentro dessa muralha. Então já passou muito tempo. Então você, tipo, tem crianças lá. A criança já nasceu no mundo condicionado em muralhas, então pra ela ali é normal. Mas se você resgatar um povo anterior a isso, tipo, é uma coisa bizarra. Você já estava acostumado com o mundo aberto, você tem que viver com a sua locomoção restrita, é uma coisa bem, uma situação nem um pouco agradável. E Nando, também retocando o que você falou, que você não vai rir nem um pouco, eu vou citar a categoria que se enquadra a Shingeki no Kyojin: ação, sobrenatural, horror, mistério, shonen, drama, tragédia, mature, psicológico, histórico, fantasia, suspense e medieval. Você viu que no mesmo anime tem sobrenatural, horror, mistério, drama, tragédia e suspense e psicológico. Tipo, não é leve. Aqui no Kyojin não é uma coisa pra família. Exatamente. Se você tem probleminha, não assista, senão você vai ficar com mais probleminha. Ó, só assim, só por comentários assim, sobre o que você falou, Nando, não é que eles nasceram e apareceu a muralha lá bonita e que linda. Na verdade, isso não explicou ainda por que eles... de onde surgiram essas muralhas? E por que surgiu também, né? Não, o porquê é... A única coisa que eles explicam é que é o seguinte: as muralhas servem pra proteger ele dos titãs, a humanidade dos titãs. Só. O que fica claro também é que eles colocam que, tipo, seja uma divindade, porque fica mais do que claro que com a tecnologia que eles têm é impossível construir uma muralha daquela. Tanto que eles não podem nem reformar a muralha, eles já tentaram reformar, mas a própria religião, que é a religião da muralha, impede, tipo, essa religião tem peso dentro da política, dentro das muralhas. Então, tipo, eles são impedidos, tipo, de fazer algum retoque, fazer um reforço ou alterar a muralha, porque teoricamente ela é divina. É, e isso mostra que até nesse anime a religião tem força, caralho, hein? Aonde não tem líder, Saman? Aonde a religião não tem força? Em Marte. É, o problema é que a religião não é uma coisa boa nesse anime, não, tá? Que deixe claro pra galera. Exatamente. Aí. Ela, tipo, ela simplesmente atrapalha o povo, mas é isso aí. Enfim. Religião é um assunto complicado. Complementando. E falando uma coisa, assim, sabe por que, que eu te corrigindo a respeito dos gigantes e dos titãs? Porque seria fácil você matar um gigante, é só você pegar uma pedra na cabeça dele. Um beijo pra Golias. É, exatamente. Então, ele é um titã, ele não morre com uma pedrada na cabeça. Exatamente. Outra coisa também, Nando, que eles conhecem, sim, fora das muralhas, mas o que eles conhecem é devido às explorações, né? Isso. E acho que a gente pode citar aqui um pouco como é dividido, já que a humanidade, tipo, é uma só, não existe país, não existe nada, existe as muralhas. E existe uma forma, existe organizações lá dentro, que é a polícia, a tropa estacionária e a tropa de exploração. E como que são divididos? A polícia é o que fica na primeira muralha, que fazem a proteção particular do castelo, essas coisas. Então, tipo assim, os melhores integrantes, que são os melhores recrutas que se inscrevem para participar da equipe, os top 10 podem entrar na polícia. Eles têm essa opção, você quer ir pra polícia? Aí eles têm esse privilégio. As tropas estacionárias são meio que o que faz o quê? Como você me ajuda a explicar isso, líder? As estacionárias são aquelas que caçam eles, não é? Matam os... Não, não. As estacionárias, elas ficam, tipo, como se elas fossem, tipo, no, elas ficam no meio. Elas são as sentinelas. E a tropa de exploração é a tropa que eles são treinados pra sair das muralhas. É verdade, é isso mesmo. E quase nunca eles saem, porque assim, toda vez que eles saem, 60% da tropa morre. Ou 50%, sempre o prejuízo é muito grande. Então toda a noção que eles têm de fora da muralha é devido à tropa de exploração. Na verdade, no mangá eles citam que apenas 5% da tropa volta. 5%. Caraca, ou seja, muito pouco. Todo mundo é extinto, cara. Nas explorações, né? E, tipo, e o que eles conhecem um pouco não é muito. Esse pouco que eles conhecem, tipo, é algo que dá pra ver. Você tem vista do topo da muralha. Você consegue enxergar o máximo que eles já foram de distância. Que é muito perigoso, porque fora dessa muralha é atolado de gigantes, né? De titãs, desculpa. Então, já que estamos falando aqui dos titãs, vamos dar uma pincelada. O que são, o que nós sabemos até o momento, que a gente pode falar, por enquanto, sem spoiler, o que são os titãs? Titãs são seres... Pensa bem, líder. É. São seres extremamente grandes, mas que não podem ser classificados como gigantes, porque eles são maiores do que a classificação de gigante. Eles não possuem órgãos sexuais, a pele deles é zoada. Eles comem humanos só por comer, porque eles não precisam comer. Como que sabe que não precisa comer? Eles já tentaram, eles já estudaram assim um pouco, então eles tentaram obter comunicação. E é impossível, eles não respondem, eles não falam, eles não pensam, teoricamente. E eles também comem humanos meio que por diversão, assim, digamos, porque não, eles não necessitam comer. É, eles não têm aparelho digestivo, né? Algo assim que eles citam no... Acho que no... O que a gente pode falar também é que eles se regeneram. É, tem uma regeneração rápida. E o único jeito de matar... Não o único jeito, mas o jeito efetivo de matar um titã e pra ele não se regenerar é dando um golpe certeiro na nuca. É, sim. Cortando, tem que cortar. Tem que cortar uma lapa da nuca. Isso, é. Tirar um bife da nuca. Senão, meu amigo, pode esperar que ele vai voltar. Pode esperar que a sua hora vai chegar, cara. Exatamente. Acho que uma outra coisa também falar dos titãs é que eles não têm um padrão. Titãs têm diversos tamanhos e existem titãs raros e titãs normais. Existe titã de 2, 3 metros, como existe titã de 60 metros, que é o caso que aparece já logo no primeiro episódio. Exatamente. Não é spoiler nenhum citar do primeiro episódio, que aparece dois titãs diferentes do resto, né? O Colossal e o Encoraçado. Que, por algum motivo, eles conseguem quebrar a muralha. Isso tudo é como acontece no primeiro episódio. Acho que não é spoiler, né, gente? É, vamos guardar. Segura aí que daqui a pouquinho, na hora que nós dermos o alerta de spoiler, a gente começa a falar. Vamos lá. Cara, outra coisa que a gente tem que é legal a gente comentar agora no nosso primeiro bloco é o seguinte. A humanidade, ela ficou confinada nessas três muralhas. Beleza. Igual a gente citou, a humanidade está vivendo como um gado. Você acha que todo mundo ia aceitar isso? Ah, beleza, a gente tem um espaço aqui, tipo, tem uns puta gigantes titãs lá fora, a gente vai ficar aqui de boa, beleza. Não, meu filho, vamos lá matar todo mundo. Então, partindo do princípio, foi que surgiu a ideia de fazer todas as equipes e fazer tudo certinho, né, pra poder ter um contra-ataque, né? Não. Só citando essa parte que você falou agora, tipo, que todo mundo não ia aceitar, não é que a humanidade é unida. Agora que eu me toquei, tipo, dentro das três muralhas existem seis distritos. E esses distritos, eles, teoricamente, eles não são amigáveis um com o outro. Tipo, você acabou com comida no nosso distrito, porra, eu tô puto que eu tô tendo que trabalhar mais pra ter que produzir comida pra outro distrito comer. Então rola também essa uma intriga civil lá dentro. E comida, não sei se vocês perceberam também, mas comida também é algo escasso lá dentro. Você vê que eles comem meio que pão, a carne é muito raro, essa parte também... É, e também logo no começo, já no... Acho que é no primeiro episódio, bem no comecinho mesmo da série, já mostra que eles têm que buscar lenha, eles têm que buscar os recursos, que não é uma coisa que tem ali a dispor deles a qualquer momento, né? Assim, uma coisa que é engraçada é que é o seguinte, a população tá fudida, entre aspas. Você tá refugiado, você não pode sair da muralha, senão você morre. E mesmo assim, a humanidade não se une, cara. É impressionante. É, nossa, nunca imaginei que a situação ia chegar desse tipo, né? Nós não vivemos assim. Não é que a humanidade busca um contra-ataque. Na verdade, logo no primeiro capítulo, você vê que as pessoas se conformaram em viver nessa situação. Só o personagem principal que não concorda com isso. Acha que tem que retomar o que é deles, que tem que se preparar para se defender dos titãs e tal. Mas você vê que muita gente, mesmo o pessoal da guarda lá, que toma conta das muralhas, assim, pra ficar vigiando, já fala, não, nunca vai acontecer nada. Faz, acho que 50 anos, 60 anos que não tem um ataque, e os titãs nem chegam perto da muralha porque eles não podem derrubar elas, essas coisas assim. Então você nota que, entre aspas, a população se conformou em viver desse jeito. Exatamente. Um bom exemplo é, meu Deus do céu, o transporte público tá lotado, não sei o que lá, bem, a gente tem que usar, fazer o quê, né? Teoricamente, as pessoas normais, elas não têm. Elas se conformaram, mas elas vivem num estado de pânico também, né? Teoricamente, eles dormem e eles não sabem quando vai aparecer titãs ou algo do gênero, ou eles vão morrer. Então é meio tipo, eles se conformam, mas eles vivem num estado de pânico também, né? Exatamente, porque você imagina a situação, sabendo que tem titãs lá fora, você não pode nem sonhar em pisar em campo aberto, em, sei lá, tipo, vou ali no lago tomar um banho, sei lá, tirar um lazer, não tem, você não tem essa opção, não é uma coisa que, meu Deus, se eu for lá fora, eu vou tomar um tiro, uma bala perdida, não, meu filho, se você for lá fora, você vai morrer, encontrou um titã, morte, tchau. Você falou agora, Nando, de tomar um banho no riacho, eles, pra você ter ideia, como é tão restrito, eles não têm noção do que é o mar. Exatamente, e é dito, né? E não lembro agora a parte exata, mas tem um diálogo, né, entre dois personagens aí que vai mostrar que eles acham um livro lá e detalha o mar, daí tipo, como assim, água salgada? Isso não, prova isso que existe. Isso é uma prova que antigamente não foi sempre assim, sabe? Exato. Não foi sempre assim que eles viveram em cativeiro. É que tá um dos maiores mistérios, né? O que aconteceu? De onde surgiram os titãs? Como eles apareceram? Não é spoiler agora nenhum, mas só pra galera ficar contente, não sei se ficar contente, porque até hoje nem no mangá explicou. Tá no começo ainda. Quem tiver a fim de isso acompanhar... É ruim, não, mas... A galera tem gente que desanima, tipo assim, tá no final, esse mangá, esse anime já tá correndo há mó tempo, eu não quero começar desde o começo, tipo, finge que no Kyojin tá no começo ainda, sabe? Você não vai... Não é muita coisa pra você começar hoje a assistir. Sim, o que vai acabar vai ser a animação. Isso aí a gente tá gravando essa semana, na data de publicação desse cast, no sábado, meu filho. A gente vai estar lá, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Porque ele vai passar em um cinema, numa sala de cinema lá no Japão. Pensa, pensa a importância disso, cara. Sabe o que eu fico imaginando, Nando? Assim, ó, uma comparação. Shingeki no Kyojin é um anime novo, é 26 episódios, bacana. E o sucesso foi tão grande que ele vai passar numa sala de cinema. Exato. Imagina quando for anunciar o último episódio de One Piece. Eles vão ter que pôr um telão em cada parque e vai ter que todo mundo assistir, porque vai querer todo mundo, né? Nossa, cara, pelo amor de Deus, cara. É que o hype de Shingeki no Kyojin tá muito escroto até, tá absurdo. É. Você vê, tipo, o Mega Store de Shingeki no Kyojin, pra vocês terem ideia. Eu já vi fóruns falando que o pico de audiência é tão grande quanto One Piece, cara. E pra chegar nesse nível, tem que ralar, meu filho. One Piece é líder de audiência, né, na parte de anime. Sim. Você imagina, né? Cara, mas sabe por quê? Agora é uma opinião pessoal. O que eu posso dizer, mas por que que tá um hype, tipo, extremo pra Shingeki no Kyojin? No Japão, pra quem é mais velho vai lembrar, cara, sempre era lar de monstros gigantes. Godzilla, qual aquele outro que parece uma tartaruga, que tem uma tartaruga com um casco gigante nas costas deformado, não lembro o nome agora. E então sempre teve criaturas grandes, tipo Spectro-Man, Ultraman, tipo, são monstros eles gostam enormes, de coisa eles adoram grande, isso, cara. E a categoria, às vezes fala, Kyojin, sei lá, tipo, denominação, sei lá, de titã, de gigante, sei lá. E Kyojin, eu já disse num cast anteriores, é o quê? É uma denominação pra monstros que não tem explicação, é monstro, tipo, é tamanho colossal, e eles são gigantes, infinitamente gigantes, grandes, etc. Então, Kyojin é uma denominação pra um gênero de qualquer coisa, de filme, de seriado, de live action, o que seja, pra criaturas monstruosas, gigantescas e sem explicação. Então, Kyojin é isso. Mas também tem também que é um gênero que, não sei vocês, mas eu não conheço nada no momento que seja parecido com o Shingeki no Kyojin. Não, eu acho que não tem, viu? Não, e uma coisa trágica, uma coisa assim, tipo, velho, você não ri, não tem comédia. Uh-huh. É tenso, tipo, é gente degolada, é coisa de gente esquartejada, sem dó. Exato. Sem dó nenhum. O anime ainda dá uma censuradinha, mas não é, tipo, ó, tipo, é pesado do mesmo jeito. Mas o mangá é tenso demais, né? Então, agora vamos falar aqui dos três que nós consideramos, não sei se são, mas nós vamos considerar aqui os três personagens, os principais da história. Então, bora lá, líder, quais são? Vamos lá, os personagens principais são o Eren, né, tem a... é Mikasa, né, o nome dela? Isso. É, Mikasa. E eu esqueci o nome do loiro agora, desculpa. O Armin. Armin, isso. Então, o Eren, que ele já foi mostrado aqui pra você logo de cara, que ele é o principal, ele é o bambambam da história, só que ao contrário de muitos mangás, animes, ele não é aquela pessoa, tipo, fodelona. Ele é um simples, vamos dizer assim, um aldeão. Lixo. Né? Ele é um aldeão, básico. Lixo. Lixo. Comida. Ele é comida. Ele é tipo a ração, manjo. Tipo, ele é aquela ração, ração a mais perebenta, é ele, cara. Então ele tá lá de boa. Ele é... Nesse momento você ainda não sabe. Ele é o irmão da Mikasa. É a única coisa que você sabe ali que... é irmão dela, estão lá de boa, retornando a... foram ao bosque colher lenha, estão retornando lá de boa na lagoa, vivendo a vida deles, e eles têm um amigo, o Armin, e ele, esse Armin aí é uma pessoa, tipo, você vê que ele é o que sofre bullying ali, né, ele tá apanhando... é aquela pessoa que você fala, puta que pariu, coitado dele, meu Deus, não sei o que lá. Mas você se identifica. Eu no começo achei ele chato, mas eu já me identifiquei com ele. Você fala, pô, é bacana. É, você fala, o Eren é aquela pessoa, tipo, estoura, ah, meu Deus, não sei o que lá, vou quebrar sua cara. a Mikasa é a pessoa que vai pôr um freio no Eren, e o Armin é a pessoa, tipo, vai, o ponto, o lado racional, que, opa, não vamos fazer isso não, vai dar... Ele é o cabeça da equipe. Exatamente, ele que vai falar, vai dar merda, capitão. Cabeça, no caso, o cérebro da equipe. Isso, né? Ele vai se demonstrar uma pessoa, um personagem muito foda, cara. Ele é arregão, mas ele é o que pensa. Puta, cara. O que vale falar um pouco sobre o Eren, que é o seguinte, ele é um dos únicos que não se conforma com a situação em que a humanidade tá vivendo. Ele acha que... Logo no primeiro episódio você vê que ele tá sempre preocupado, falando, pô, a gente tem que se proteger dos titãs. Até que todo mundo ri da cara dele e fala, pô, faz 60 anos que não tem um ataque de titãs, você acha que eles vão fazer o quê? A muralha tá defendendo a gente e tal. Mas você nota que ele tá sempre alertando. Só que todo mundo fala, ah, cala a boca, seu idiota, você tá falando bobagem, meu amigo, sai daqui, ó, sai de rolê, mano. Sai de rolê foi bom. E você vê que ele, né, ele pensa, né, um pouco no futuro e ninguém tá nem aí, né? Exatamente, porque o ser humano é assim, não é? Tá, meu Deus do céu, tô bem aqui, tô morando aqui, tô bem aqui, tô ganhando meu dinheirinho aqui, acabou, não preciso mais nada. Daí, de repente, ah, oh, meu Deus do céu, fudeu, perdi o emprego, tô fudido. Daí a pessoa, não, puta, vou estudar, vou fazer não sei o quê. Tipo, é assim, infelizmente o ser humano, ele pensa dessa maneira. E o que eu acho também legal, cara, é a Mikasa, mano. Ela me provou, desde o começo, que aquela mina, eu bati o olho nela e falei, ela vai ser foda, cara. Ela tem um olhar de assassino. Ela é foda, mano. Mano, ela é um homem, velho. Ela é muito foda. Cara, ela é muito foda, cara. E sabe aquela pessoa fria que você olha assim e fala... Ela olha pra você, tipo... Ah, sua filha da puta, não sei o quê. Ela olha pra você. O olhar já diz tudo. Ela é assim, cara. Puta que pariu. Eu gosto dela, cara. Ela é muito foda. Ela é habilidosa, né? Digamos assim. É verdade. Sabe? É. Isso. Agora, lembrei de uma citação de outro anime, outro mangá. Que lembra quando o Rock Lee tá todo lá desesperado, treinando e etc e tal. E daí ele fica lá, ah, meu Deus, preciso treinar. Daí o Gai Sensei vira pra ele, ó. Tem pessoas que são gênios. Daí mostra lá o Neji passando assim. Daí fala, mas tem pessoas que, até mesmo uma pessoa que ela é fraca agora, treinando ela pode superar um gênio. Tipo, é mais ou menos isso. Então, mas a Mikasa, ela é um gênio já, de sempre. Já. Puta, ela já é foda. Ela nasceu foda já. Sim, ela já nasceu preparada pra aquilo. Entre aspas, né? Mas deixa quieto, só um spoiler. Fica pro próximo amiguinho. Isso, vamos lá. Beleza. Então, basicamente, os personagens que começam a trama, que você vai se identificando, vai vendo como que é a personalidade de cada um, são esses três. A partir de agora começam os spoilers. Peço encarecidamente para que a equipe não se exalte e pedimos desculpas aos nossos ouvintes. Obrigado. Então agora vocês já ouviram aqui nosso aviso. Bora lá, spoilers. Não quero nem saber se ficar de mimimi, de chororô. Não quero saber, meu filho. Vamos lá. Começa a história de uma maneira épica, cara. Esse primeiro episódio, primeiro capítulo lá do mangá, é épico. Puta que pariu. Eu não esperava isso. Alguém, não sei se vocês já... Eu quase chorei, cara. No primeiro capítulo. Cara, eu achei o primeiro capítulo bem merda. Nossa, você tá louco? Eu achei muito confuso, velho. É que eu não sei até onde vai o primeiro capítulo, mas... Assim, acaba com a mãe do Eren sendo comida. É, puta que pariu, mano. Ah, não, então, pô, até essa parte tá da hora. Como você achou merda, mas não. É assim, acontece um monte de coisa que você não entende porra nenhuma, velho. Aí tem algumas coisas fodas, tipo os gigantes entrando na cidade, pá. Esses negócios são legais. Mas tem muita coisa que você acontecendo e você não entende porra nenhuma, sabe? Mano, é que é o cara, piloto, né? É o piloto. Meu, cara, não consigo nem explicar, cara. Tipo, pensa uma situação, você tá ali fugindo. Não, e de repente você vê sua mãe morrendo, cara. Você fala, não, explodiu. Não, eu vou falar que explodiu minha cabeça o primeiro capítulo. Eu, cara. Eu não acredito. O primeiro episódio jamais vai explicar alguma coisa. Pelo contrário, ainda mais a cabeça se exploda. Ainda mais no anime que o gênero é suspense, drama, ele não entrega nada. Ele não entregou nada até agora, imagina o primeiro episódio. Caraca, mano, é muito... Mais ou menos, né, Liut? Mais ou menos. Ó. Tipo, o que que é? Já falou alguma coisa de onde veio os titãs? Não, mais ou menos. Não, mas assim, pelo que já apareceu no mangá, dá pra você tirar várias hipóteses. O pessoal invadiu, a muralha lá, um monte de... apareceu um titã gigante, mano, sentou a bica no... na muralha e fez um rombo. Logo que ele fez esse rombo, já entrou o titã encouraçado, que é o titã Bolander lá, quebrando tudo. E, mano, a primeira muralha caiu já, foi pra ralo abaixo. O titã encouraçado quebrando tudo por dentro, entrando com um monte de titã burro, e o gigante lá fora causando na muralha por cima. Aí, nesse incidente aí, dando uma bela resumida, a mãe do protagonista morre na frente dele, tipo, ela é comida no meio, mano, tipo, literalmente, fez, mano, pedacinho de frango com ela, tá ligado? Cara, mano, essa cena, cara, eu juro, faz anos que eu não vejo uma cena que me impacta tanto de primeiro episódio, cara. Não, foi foda. Fazia tempo que eu não li um mangá tão impactante, isso é que é verdade, cara. Aham, deu aquele impacto, sabe aquela coisa que faz você... Eu preciso urgentemente saber o que vai acontecer a partir de agora. Pra falar a verdade, tipo, depois que aparecem assim, os dois capítulos, os dois, seis primeiros, dá uma esfriada, até o nono, mais ou menos, se eu não me engano. Tipo, fica meio numa banheira fria ali, mas depois do nono, arregaça. Porque o Eren fica meio revoltado, né? A mãe dele morreu, ele quer, mano, matar a porra dos gigantes a tudo que é custo, e ele fala, como? Aí ele fala assim, eu vou virar recruta das tropas, que se foda, a hora que eu me formar eu vou matar todo mundo. Uhum. E ele meio é levado pela fúria, tá ligado? Exatamente, e tudo assim, que ele quer, né? Uma coisa que mostra bem como a situação tá é o seguinte, eles perderam a muralha, a primeira muralha pros titãs. Ele perde a mãe dele e passa-se um tempo pra ele virar um recruta. E nesse meio tempo que passa, eles não conseguem recuperar a muralha, não conseguem fazer avanço nenhum. Pelo contrário, os titãs estão por ali. Titãs tomaram uma muralha. E tipo, gente, exatamente, é a humanidade. Você perde um terço de terreno da humanidade, teoricamente o que sobrou vai tomar um overpeople, né? Exatamente. Detalhe, né? Não, na verdade nem tanto, porque muitos morrem, né, nessa graça. Caraca, mano, mas... Porque ninguém tava esperando esse ataque. Que eu disse no começo lá, o pessoal tava achando, tô atrás da muralha, eles vão fazer nada. Exato, eles estavam achando que tava numa safe house lá de boa, tipo, tô aqui suave, de boa na lagoa. É, aí aparece dois titãs incomuns, ai, que é isso? Acabou. Tio, tô com medo, tio, tá vindo bicho correndo, tio. Tio, aquele ali é diferente, ele usa armadura, fodeu. Tio, aquele ali tem pipi. Isso ele não tem, né? Não tem. Graças a Deus, mano. Nossa, que nojo. Graças a Deus, já pensou um titã com a benga balançando pra ele. Imagina, a tromba do titã, velho. Cê é louco. Cara, mas daí o Eren, ele fica tipo numa vibe assim, tipo, eu vou matar todo mundo, mano. Eu vou cortar a cabeça de um titã e enfiar no rabo do outro. Eu vou foder tudo, cara. Mas aí ele, cara... Daí que mostra a genialidade. Puta que pariu. Esse anime é feito pra pensar. É tipo um anime que me fez pensar assim, igual Death Note. Que eu vi que ele tava indo pra uma linha assim de pensamento. Tipo, no primeiro titã que ele fosse enfrentar com aquela linha de pensamento, ele ia capotar. Ele ia morrer. Tipo, o titã ia pisar nele. Ele ia virar uma pocinha de merda e, tipo, game over, entendeu? Ele ia com tanta fúria que ele ia, mano. Cara. Se fuder, né? Nossa, não presta, cara. Tem o detalhe, né? Porque, tipo, ele só tem a fúria, porque ele é um bostão, né? Você vê que, tipo, teoricamente, quando ele começa a treinar, ele não tem aptidão, tá? Que deram uma trollada nele, mas ele não é um dos recrutas mais habilidosos de Exatamente. Começo. Exatamente. De começo. Uhum. É, mas mesmo assim, nada impede que ele fique entre os 10 melhores, né? É, não, lógico que isso foi no começo. E como ele fez sempre com essa perseverança, ele treinou pra caramba e foi atrás do que ele queria. Mas de começo, ele era tortão, ele era tipo o bullying, tá ligado? Assim, vale ressaltar que eles usam só dois negócios pra poder enfrentar os titãs, né? Que é aquele gás que faz eles, entre aspas, voarem, né? Então, eles usam... O que eles usam é o quê? É os DMTs e as lâminas, né? Eles são equipados com 6 lâminas, 3 de cada lado e o DMT. O que é o DMT? É a locomoção tridimensional deles. Que é esse DMT, ele atira como se fosse, tipo... Tem o lado direito e o lado esquerdo. Como se atirasse como se fosse um arpão, E esse arpão meio que eles viram tipo Homem-Aranha. Eles se locomovem tipo a lá Homem-Aranha pulando de prédio em prédio. E é o que eles têm, esse DMT aí que não se explica muito como é que funciona. Ele é a base de gás. Uhum. E também não se explica como é que eles têm gás, né? Eles nem luz eles têm. Exatamente, da onde que eles tiram uma... Eles pegam, eles têm uma máquina e mostra, né? Acho que um pouco mais pra frente a gente vai citar como é a máquina lá que enche o cilindro lá. Mas enfim, assim, não explica. Tanto no anime quanto no mangá, no, quando dá tipo intervalo, mostra assim os projetos, tipo uma frente do projeto, como é que funciona. Só que nem tá em idioma nenhum aquilo, tá no idioma deles, né? Puta, tá tipo falando lé com cré, né? Não tem porra nenhuma. Mas e a arma é o que eles têm, porque, tipo, teoricamente, você tem que ser muito habilidoso. Porque além de você ter que, teoricamente, voar entre os prédios da alma de Homem-Aranha, você tem que cortar os titãs em pontos estratégicos. Então, tipo, tornozelo, se, caso você não consiga executar o titã, você tem que... Você só acerta eles em pontos estratégicos. Então, tipo, você acerta ele no tornozelo pra ver se ele para de correr ou se ele cai. Ou nas juntas, na axila, pra ele não conseguir levantar mais o braço. É sempre nessa pegada. Isso. Porque se você... Meu amigo, você vai lá, tipo, com as lâminas... Vai cortar o titã. Se você for de frente, mano, ele só abre a boca e te engole. Acabou, mano. É, e lembrando que o único ponto fraco deles é na nuca. E alguns deles, não sei se são todos, têm uma habilidade de endurecer o corpo, né? Algumas partes do corpo. É vira como se fosse um cristal. Bem, pelo menos no anime só mostrou um, por enquanto. É. Que é o que acho que vai mostrar, né? Não sei. E também que era diferente, né? Porque até onde a gente sabe, eles são todos sem sexo definido, né? Eles exatamente. São É, e esse titã, ele é uma mulher. É a titã fêmea. Titã fêmea. Ah, titã fêmea. Como a gente tá na parte de spoilers, então tudo bem. Não é, tá dentro do anime. É deliciosa a titã fêmea. Liu te adora. Peitinhos. Depende, deixa eu ficar quieto. Calma, cocada, vai com calma. Cara, mas o que eu gostei é que logo nessa parte a genialidade da Mikasa começa a aflorar, sabe? O Eren lá com o temperamento dele, meu Deus, vou matar todo mundo, a Mikasa pega meu filho. Calma, você ainda é um bosta. Começa a mostrar pra ele, vamos fazer assim... mas por que você tá aqui? Não sei lá, você se alistou. Eu tô pra te proteger. Ele calou a boca. Eu falei, puta que pariu, mano. Cara, eu gostei muito da atitude dela. Ela podia simplesmente, se ela não gostasse do irmão, foda-se. Vai lá, meu filho. Boa sorte, tchau. Mas ela também, ela se sentiu comovida. Porque, porra, a mãe morreu, ela também viu. Ela ficou, tipo, puta da vida. A única maneira que ela tinha de, sei lá, de buscar uma vingança... De buscar que aquela situação não se repetisse com outras crianças, enfim, com a humanidade, era se alistando, virar uma recruta e let it go. Não tem jeito, ela vai ter que seguir em frente e a arma que ela tem para enfrentar é o DMT, são as lâminas, cara e coragem. E eu achei muito legal, bacana dessa parte mostrar esse lado... que não é, não vou dizer assim, um lado apelativo, tipo, sentimentalismo. Ela foi sincera, mas pra que você tá aqui, Mikasa? Não sei, tô pra te proteger. Eu não vou deixar você morrer. Agora vamos explicar, né, porque você está falando coisas erradas. Com o Guiji, que você falou que ela era irmã dele. Ela não é irmã dele. Na verdade, foi adotada pelo pai dele, porque a família dela inteira morreu. Porque mesmo você sendo atacado por titãs, você vai se preocupar em vender pessoas. Vamos contar assim. Brincadeira, né? Tipo, pegou assim, a Mikasa, ela é meia oriental. Então, tipo, ela é uma mestiça. E mestiço é coisa rara. Então, mataram a família dela. Mataram o pai dela e pegaram a mãe e ela pra poder vender no mercado negro, digamos assim. E só que enquanto elas estavam presas, a mãe foi morta e só sobrou ela. E ela tava sendo ameaçada, e, tipo assim, o pai do Eren é médico. E ele anda também por vários lugares, eu acho que era fora da muralha ou não, líder? Que a Mikasa tava. Era, não, né? Se eu não me engano, era fora. Acho que era uma vila meio nos extremos, né? Isso, era uma vila, assim. Acho que era, não disse se é próximo ou não, mas é tipo uma vila isolada. Acho que não era atacada por titãs e tudo mais. E quando eles chegam lá pra teoricamente curar ou ver se tem alguém doente, o Eren se encontra, tipo, o Eren criança se encontra com a Mikasa sendo, tipo, ameaçada de morte. Aí ele, sem hesitar, pega e executa um dos bandidos com uma faca. Uhum. Aí ele acaba executando os dois no final das contas, né? E aí o pai do... Tanto o Eren fica comovido e meio que, tipo, dá a entender que o pai dele ia adotar a Mikasa, né? E eles começam a ter um relacionamento de irmão. Sim. Eu achei foda, cara. Quando deu esse flashback aí, eu achei muito foda, cara. Daí você entende por que que a Mikasa, ela, tipo, ela meio que não demonstra os sentimentos, que ela passou por uma situação hiper traumática. Perder a mãe, ela... assim, tipo, assassinada, é. Sabe, também. Ela se assim, sente como se ela tipo, devesse a vida pro Eren também, né? Exato, e ela não quer deixar o cara morrer de besteira, ela vê o estado dele, tipo, meu Deus do céu, vou matar todo mundo. Daí ela olha e pensa, puta que pariu, se esse moleque, fila da puta, pisa ali fora, vê um titã, o titã rasga ele de dentro pra fora, de todos os jeitos aí, e fudeu, entendeu? Mas, sei lá, cara, a Mikasa, pra mim, ela se mostra, tipo, beleza, ela passou por situações, ela viu a mãe, tipo, ela perdeu duas vezes a mãe, cara. Pensa a situação, é foda. Né? Assim, pra não falar que não tem nenhuma cena, entre aspas, engraçada, assim, porque não tem, realmente. Mas a única cena, assim, que é um pouco mais animada é uma hora que eles falam pra ela, ó, protege bem seu namorado. Ela fala, não, é família. É. Família é nada, né? Que todo mundo sabe que ela pisca por ele, né? Bate palminha. E vamos aí falar agora, tipo, aí rola todo o time skip, eles se formam e tanto. Acho que o Armin não chega ainda entre os 10, né? Fica, ele fica os 10? Né? Sim, opa. Ele fica. Ah, é. Então, e depois que ele entra esses 10, tipo, teoricamente os 10 que entraram rolou fizeram uma amizade, né? Sim. E três desses 10 que entraram são pessoas muito importantes, né, líder? É, dispensa comentários no momento. Mas então, ó, tem a ver sobre. É, líder. Na verdade, desses 10. Três ou. É, são três, né, Liud? São três. Não, são quatro, né? Mais um. Oh, é, puta que pariu. Deixa quieto, é. Eu tô tomando spoiler aí, pelo amor de Deus. Então, Nanda, aí quando aparece o. Mas é isso aí, aí o que acontece com os 10 que são teoricamente os melhores do grupo? Eles têm o direito de escolher se eles querem entrar para a polícia ou não, porque a polícia é o mais requintado, né? Tipo, eles das três muralhas, a polícia fica dentro da central, então é o lugar mais seguro na humanidade, porque teoricamente, ou ponto seja, de vista que a humanidade seja só aquilo, né? Ou seja, só os covardes estão lá dentro. Só lixo vai pra polícia, tipo, eles catam, tipo, os melhores recrutas, mas teoricamente é só o lixo de pessoa que vai pra lá. É, porque tem que. Eles vão ter que lutar, não tem que fazer nada. Exatamente. Como que é? Eles falam defender o rei. É, defender o rei. Cara, e muitas. É, vira e mexe ali na série, vai mostrando que tem pessoas que entraram ali, se alistaram como recruta e, tipo, ah, eu quero ter. E tá na polícia que eu vou ficar seguro ali, beleza, estabilidade, acabou. Ela não tem objetivo. E o Eren. A pessoa entrou por causa da polícia, né? Pra entrar com o objetivo na polícia. E o Eren fica puto, porque como que os melhores são os mais inúteis, tá ligado? Exato. Cara, e tipo, ele não se conforma, porque ele entrou pra poder, tipo, matar, acabar com os gigantes, com os titãs de uma vez por todas, porque acabou com a vida dele, cara. É muito. Tipo, a situação é dois extremos, né? Um que é uma instabilidade, tipo, ah, eu vim. De uma vila que fica em tal lugar e eu vim me recrutar aqui, eu vou entrar pra polícia. Ah, mas por quê? Ah, porque eu quero estabilidade. Nossa, ele fica puto. É, isso que eu ia comentar. É, ele tenta convencer, entre aspas, assim, mostrar os argumentos dele de por que ele quer ir pros exploradores, né? Uhum. Mas, assim, muita gente. É o que a gente acabou de comentar. Se acovarda, né? Se viu do que os titãs são capazes. Mas, e assim, foge, né? De um. Só que, assim, não é, a gente não é em qualquer, tipo, sei lá, um shonen que você fala, ah, o cara tem medinho de lutar, ele é um bosta. É porque no Shinji aqui no Kyojin, tipo, mostra, tipo, que é tenso, tá ligado? Você até não. Você, tipo, você até entende a galera que não quer ir pra tropa de exploração. Porque, velho, você morre e é de um jeito cruel, é tipo, vão te mastigar, vão arrancar seu braço, vão matar você, sua família, seu amigo, seu irmão e o que tiver, tá ligado? Então, meio que. É compreensível o medo da galera, porque é muito cruel o jeito que eles morrem, né? Exatamente. É, a probabilidade de morrer é praticamente certa se você vai enfrentar um titã e você estiver despreparado. Cara, então, quando tudo parecia estar encaminhado pra eles, beleza, vou conseguir aqui ficar entre os bambambãs e seguirem adiante o plano e entrar na tropa de exploração. Acontece o quê? Mais um ataque de um titã, meu Deus do céu, ali aparece aquele titã colossal. Daí ele, meu, pensa a situação. Quando ele era mais totototinho, ele não tinha armas, ele não tinha como enfrentar aquele titã colossal. Ah, agora eu tenho meu DMT, agora eu tenho minha lâmina, o que eu vou fazer? Eu vou de frente com um titã de 60 metros, eu vou lá. Só, vou solo. Puta que pariu, mas no anime ficou foda, cara. Ele, o titã olhando assim pra ele, tipo, eles começam a disparar balísticas, né, do canhão lá na, da muralha pro colossal. De repente o colossal olha assim pra eles, é, conseguimos chamar a atenção dele. Tipo, puta que pariu, é gigante demais, cara. O ser humano fica, tipo, um fiapo preso no dente desse titã, meu. É muito gigante. Só que ele é lerdo, né? Tem que ver também. É. Mas, ó, ele é o titã soberano, né? É. Um exemplo, um encouraçado deve ser, não ter uma força igual a dele, é tipo equivalente, e ele é muito mais versátil, né? Ele só não é grande. E até aí, a gente tá esquecendo de falar mais importante, que já acontece mais ou menos nessa altura do ele campeonato. É agora, ele é comido. É, então, o Eren, mano, ele acaba sendo comido por um dos titãs. E, mano, aquele choque lá que acontece, foi comido. O que surge do nada? Surge um titã especial. Um titã, tipo, como, do tamanho do encouraçado, só que bolando. Ele não é encouraçado, mas ele é rasgado no Jiraiya também. Nossa, mano, foda ele. E o que descobrem depois? Que esse titã nada mais é do que o próprio Eren, galera. Cara, é, eles suspeitam disso, assim, entre aspas, por quê? O titã começou a atacar outros titãs. Isso nunca aconteceu na história. Começou a atacar na fúria, né? Nossa, ele rasgava. É da hora a cena que ele dá uma bicuda no titã menor. O titã menor vem e buf, toma esse dedão na cara. Na boca. Muito foda. Cara, e o que é muito foda é a forma que acontece a situação. E eu duvido que você não pensou na hora, tipo, puta que pariu, o protagonista morreu, acabou, vai mudar o foco. Não, quando eu olhei pela primeira vez, eu falei, velho, eu tô ligado que esse anime mete o louco, pessoas morrem direto, mas matar o protagonista, velho? Como assim matar o protagonista? Você tá louco? Cara, mano? E a cena é bizarra, tipo, é um... Puta, cara. Cabeça explodiu. Exato, também. Tipo, o titã que engole o Eren, ele parece o Papai Noel, cara. É verdade. O Papai Noel, ele pega assim. Não, quando eu vi ele sendo comido, eu já imaginei. Esse maluco vai fazer alguma coisa, ele vai rasgar o titã por dentro, mas ele vai sair dentro dessa porra. Eu falei, não, isso que eu falei. Eu falei, não, ele vai, mano, sair do piano aí, falando, virou Super Saiyajin agora. E, velho, não acontece nada. E ainda ele perde o braço, né? O titã, ele vestiu. E a perna, braço, ele perde uma assim, perna e um braço. E a perna. É, pelo contrário, ele vira um titã, né? É, mas é tenso, eu não esperava, porque não é imediatamente que ele vira o titã, né? Não, é, passou um tempo não, assim, né? Um tempão não, passou, não, passou um tempo. É, passou, vai. O cara virou um titã, velho? Virou. Spoiler! É, aí ele, aí o que acontece? Ele. Calma aí. É o Eren que vocês estão falando, isso, né? É aquele principal ou é o loirinho? O principal. Caralho, o principal virou um titã? Aham. Uhum. Só mas que ele consegue voltar pra humano. Ah, ele tem a habilidade de se transformar. É aí que você começa a suspeitar dos titãs. Mas calma aí. Quando ele tá em formato de titã, ele consegue raciocinar normal e tal? De no princípio, começo, não. Mas depois sim. Depois sim. Ele é tipo o Goku quando vira um macaco gigante. Exatamente. É. Ou melhor, ele é igual o Goku, mas depois ele vira o Vegeta, ele consegue saber o que tá acontecendo. Isso, ele consegue controlar, sim, pensar. A única coisa que ele não consegue é no caso... Falar. Ele, nesse princípio, o que acontece? Um monte de gente vê ele virar titã. Ah, legal, agora a gente tem uma arma. Tem uma arma, caramba, não. A gente vai julgar o coitado. Não, você não é um humano, você é um titã e a gente vai acabar te matando se você não falar que você é humano. Aí ele vai pra julgamento, é um rolo. Cara, o cara defende a humanidade, não. Você vai ser julgado porque você virou um titã. Exatamente, você é uma ameaça. Mas eu protejo a cidade. Foda-se, você virou titã. E ele não controla, ele, tipo, teoricamente ele não lembra, ele perde a memória, tipo, é totalmente noob do bagulho, tá ligado? É, porque tinha um plano que ele tinha que levar uma pedra pra salvar a muralha. É, mas... aí depois eles tentaram usar, eles falaram, ah, demorou, já que você vira titã, a gente vai te usar, é o bagulho. Lembra aquele buraco que fez na muralha no primeiro capítulo? É o seguinte, se vira, nego. Vai tampar o buraco agora. Não, não é no primeiro, Liot. Quando eles tentam invadir o segundo. Não, não é na... Não, aquela... Não, ah, é verdade. É a segunda muralha já. Que eles invadem, né, pra falar a verdade. É. Aí ele tem que tampar o buraco da segunda muralha, porque o bagulho tá o caos já. É, aí você... Já era. É, aí você para pra pensar, cara, é a primeira vitória da humanidade em cima dos titãs, porque nunca eles conseguiram parar os titãs, vencer os titãs, entre aspas. E só desse fato de ele prender... Pô, porcaria da pedra lá pra ninguém, o titã entrar, já considera uma vitória, cara. E já, foi a primeira vitória da humanidade, né, igual o líder falou. Uh-huh. Em 100 anos, tipo... E detalhe, mesmo acontecendo tudo isso, pô, o cara salvou, ajudou. Tá, mas você vai ser julgado porque a gente não sabe o que você é. Aí mostra a influência de tudo que tem nesse anime. No caso, a força da igreja, a força da ciência e... preconceito. É, a igreja vira e fala, não, a gente vai matar ele. A ciência fala, tá bom, então a gente vai estudar, dissecar ele e depois a gente mata ele. O único que, entre aspas, dá um apoio pra ele é os como que é? A tropa de exploração. A tropa de exploração. Porque são os únicos que dão a cara a tapa e os caras, tipo, vamos te explicar assim, hoje em dia não tem, tipo, gente que tem câncer e cata nessas pesquisas experimentais e o cara, tipo, aposta a vida? Porque, tipo, ele vai morrer, a morte ele já tem. Então ele aposta a vida em vários, tipo, tratamentos novos que estão feitos na gringa. O cara fala, você pode morrer, mas é isso, quer testar? O cara fala, lógico que vou testar. Como a tropa de exploração, ela é a única que luta e dá a cara a tapa, ela fala, velho, a morte eu já tenho, tá ligado? Vamos apostar no que a gente tem. Vida. Vou tentar ganhar, né? Mas é bem interessante porque o que acontece? Mostra um outro personagem que eu esqueci o nome. Que, entre aspas, fala assim: você vai se unir à minha equipe, vai seguir as minhas ordens. É o Capitão Raven, né? Capitão Raven. Isso, bem lembrado, né? Raven. Acho que não é Raven, não fala. É, eu não sei pronunciar o nome dele. Eu também não assisti o anime, então eu nem imagino como se pronuncia o nome dele, só li, né? É, então. Mas enfim, esse capitão é o capitão Pica das Galáxias, o picudo mor, onde ele fala, ó, demorou, eu bato no peito e a responsabilidade dele é minha. Se ele sair da ordem aí, a gente vai catar e vai matar ele, simples assim. Mas dá tudo certo, ele pega, consegue tampar a pedra lá e vitória da humanidade. E se passando isso aí, líder, o que acontece? Eles têm um plano de... tentar retomar a primeira muralha. Não, a gente vai pegar a primeira muralha e vamos conquistar ela de volta. Exatamente, vamos pegar aqueles titãs lá, chutar a bunda deles e recuperar a primeira muralha. É, eles acham que agora a gente tem um, entre aspas, um titã do nosso lado. Só que aí tem um problema, né? Quem disse que ele consegue controlar a transformação? Sim, e mostra, tipo, meu, o desespero dele lá, tipo, ele... E uma coisa que a gente esqueceu de falar, pra ele se transformar em titã, ele descobre que é conforme ele sofre uma dor, né? Ele sofre um... Não, ele tem que sofrer um dano, né? Isso, um dano forte, né? E não é só isso, não, depois não, ele descobre. Não é um dano forte. É, são dois requisitos, né? É. Ele tem que sofrer um ferimento, independente desse ferimento, como é que seja, tem que ser um ferimento, e ele tem que estar, tipo, determinado a fazer alguma coisa. Exatamente. Não é assim, eu vou dar um rolê de titã. Não, ele não vai virar um titã. Ele tem que estar, tipo, com algum foco, e esse foco tem que ser, tipo, um sentimento verdadeiro. Tipo, eu quero matar titãs como titã, ok. Eu quero carregar aquela pedra. Porque, tipo, se ele não tem um foco, ele, pelo menos, não consegue se transformar ainda. E esse dano pode ser qualquer coisa. Pode ser, tipo, uma mordida no dedo. Pode ser, sei lá, cortar o dedo com um anel. É, aí vale ressaltar que essa missão também foi um fracasso. Foi tudo da desgraça. Mano, chega uma hora que você sente e fala assim, velho, eu tô ligado que o vilão nunca ganha em animes, normalmente. Mas esse aqui é um esculacho, velho. Porque esse aqui eu tô assistindo 20 capítulos e a humanidade é um lixo ainda, tá ligado? E aí vale uma das primeiras curiosidades que você nota nesse período, que é o seguinte... O Colossal aparece, mas tipo, ele desaparece do nada. É, ele aparece e desaparece. É. Aí ele pergunta, pera, ele tava aqui na minha frente agora, cadê ele? Como é que ele sumiu? É. Aí a galera já começa a deduzir, ué, se o Eren é um... consegue virar titã, quem garante que esses titãs diferentes aí também não são pessoas? Exato, daí começa já a especular isso, né? Tipo. Mas é tudo especulação. Exatamente. Isso. Aí dá uns cut lá, dá muita merda, e eles entram pra tropa de exploração. A Mikasa, o Armin e o Eren. E o plano deles pra tentar conquistar falha, E o que, que acontece depois? É, eles encontram entram pra uma... tropa, né? Depois eles... Isso, isso aí eles ele já tão... Foi antes, né? Antes falhou, beleza, entregou toda a... Mas eles não eram da tropa ainda. Eles ainda não eram, né? Da exploração. Não, é na hora que ele... Depois que ele vira titã, já. Ah, é verdade. Já era, já era. Eles saem pra missão o... pra conquistar a, de a, volta a primeira muralha, primeira. E já são já da era. Exploração. Tanto é que eles fizeram uma aposta nele e fracassou, teoricamente, lá e fodeu todo o esquema. Que até mostra a floresta lá, não é, dos isso, titãs. Isso, é, mostra... E junto com essa floresta dos titãs, o que, que é a outra novidade que nós temos? Titã fêmea. É, aparece uma titã fêmea que quer o Eren de qualquer jeito. E, eles descobrem que, por exemplo, a titã fêmea, ela tá, tipo, rushando, pá, pá, pá, e começa a ignorar alguns, ela só ataca... Aqueles que atacam eles ela. Eles não entendem o que ela é de começo. Isso. Porque assim, ela não. Normalmente os titãs eles matam, mas eles matam e comem. Sim, eles não é que eles comem, eles matam, tipo, e mordem, engolem, alguma coisa assim. Eles nunca, tipo, dão um tapa e saem correndo na pessoa. Isso. É isso que eu ia falar agora, que também essa titã fêmea, ela além de ser inteligente, como que eles descobrem que ela é inteligente? Ela vai pegar. É o Armin, né? O loirinho? Ela vai destruindo a formação deles. É. Isso. Como que o loirinho chama Armin, né? Isso. É, o Armin. Eu sempre confundo o nome desse palhaço. Então, ela pega o Armin e não faz nada com ele. É, na verdade, ele tá de capuz, ela olha o rosto dele, tipo, passa por cima dele e continua rushando, correndo. Passa lá. Por cima dele, deixa ele vivo, né? Porque passa por cima, você já pensa que ela pisou no cano do moleque e tchau, já era. Pula, atravessa, passa. Pra falar a verdade, ela não consegue matar, ela não mata nenhum do grupo deles, né? É. Que é o... Qual que é o... É o Jean lá? Uhum. O Armin, e qual que é o nome do outro lá, o Boladinho? Eu não lembro o nome dele, eu sei quem que é, mas não lembro. Pô, ela ignora, isso é estranho, porque os três são teoricamente ignorados, sendo que ela poderia ter matado os três se ela quisesse. Aí o Armin já saca, esse titã, além de ser um titã diferente... Ela nos conhece. Ela nos conhece, aí já saca, opa, é uma espiã. É uma espiã. E começa, e depois disso, eles tomam um cacete, começa tudo um plano... Pra capturar a titã fêmea. Exato, daí começa a falar, vamos atrair ela pra essa direção aqui e tentar travar ela de alguma maneira. Porque ela, tipo, ela tá atrás do Eren, então a gente já sabe, vamos tentar atraí-la pra nós e capturá-la. Aí vale mais uma curiosidade que até agora não explicou no anime ou no mangá. Os titãs não conseguem se locomover à noite. É, isso é uma coisa que eu não entendi isso direito, pra falar a verdade. Eu também não faz sentido. Ah, é verdade. Com exceção dos especiais, os titãs diferentes. Esses não, conseguem eles conseguem, mas eles ainda ficam, tipo, danificados. Receosos, exatamente. Tem exceções, né? Mas vamos entrar no momento. É, e os titãs normais, eles não vão pra... Não se locomovem à noite. Eles ficam, entre aspas, não é dormindo, porque eles não dormem. Eles ficam imóveis, pronto. Eles travam. Isso. Os titãs não gostam do escuro, essa que é a verdade. Porque eles têm medinho. Isso, o plano era atrair a suspeita pro escuro e ela não vai. Ainda tá rolando isso no anime, já rolou, né? Já. Então. Ó, o anime foi até a parte... Ela não gosta de... Ela não gosta de... Você quer saber até onde foi o anime? Eu já vou falar agora aqui na cara larga. O Eren tá tretando com a Titã Fêmea dentro da primeira muralha. Ah. Da muralha central. Mas eles ainda não quebrou o muro, nada ainda. O que acontece? Assim, agora a gente vai por dedução, né, nessa parte. Onde o anime vai acabar? Porque o dia que o cast sair, vai estar rolando o último episódio no Japão. Sim, uma sala de cinema bonita e maravilhosa. Eu acredito que vai contar a primeira parte do Segredo da Muralha e o que vai acontecer com a Titã Fêmea. Eu acho que acaba no Segredo da Muralha. Eu acho que acaba na hora que eles vão capturar a Titã Fêmea. Então, a partir do momento que eles desconfiam quem é a Titã Fêmea, eles bolam um plano pra capturá-la. Só que esse plano é todo feito na moita e não é explicado muito bem. Porque, tipo, lá na floresta, quando eles tentaram capturar a Titã Fêmea, foi, mano, um fail total. Ela matou todo mundo, ela fugiu e ela matou a tropa de elite de exploração. Então, tipo, os caras tomam um prejuízo mais do que escroto. E quando eles já desconfiavam que era alguém de dentro, Aí quando o plano pra capturar, quem bolou o plano pra capturar a Titã Fêmea, só na base das suspeitas foi o Armin. E eles dão início a esse plano. E pra cima de quem que eles vão pra cima de uma amiga, de uma amiga recruta que serviu junto com eles. Então o Eren fica meio em choque, porque ele fala, velho, não pode ser. A mina é minha amiga, tá ligado? Como? Não pode isso. E só por curiosidade, ela ficou entre os 10 melhores. Ela ficou entre os 10 melhores e ela escolheu pra polícia, pros corruptos. Oh. Exatamente. É o que tá tendo. Mas, tudo foi superado e eles estão tentando capturar ela, eles tentaram levar ela pra dentro de um subsolo. Onde esse subsolo era escuro. E ele era, além de ser escuro, ele também era... Como que a gente vai explicar? Ele era, mano, subsolo. Se ela fosse realmente a Titã, ela não conseguiria se transformar lá dentro porque é apertado. Só que é aí que dá pau, né? Dá merda. Tudo é realmente a... Ela é a... Qual que é o nome dela? M? N? Acho que é N, né, Nando? N? Eu não sei, vocês estão assistindo anime, eu lembro do mangá agora, mas eu não lembro, cara. Ah, então, eu também acho que é a N. A N, ela realmente é a Titã. É a Anne. Ela é a Titã. E todo mundo vai pra cima dela tentar segurar ela, porque ela começa, tipo, a rir e falar, Armin, você me pegou, só você apostou e deu certo, né, filha da puta, sei lá o quê. E ela tem a porra de um anel, que o anel tem, tipo, uma faca nesse anel. E ela tá presa, totalmente imóvel, aí com esse anel ela consegue pegar e... Se transformar em Titã Fêmea. A hora que ela vira Titã Fêmea, moleque, o chicote estrala. Surge do nada, na muralha mais segura, uma Titã Fêmea. Exato. Ali, e aí? Na sua cara pra te enfrentar. E aí? Faz? Começa a treta, cara. Aí o Armin fica com aquele momento gay dele. Tá que pariu. Momento gay, ai, minha amiga, agora? Ela é uma Titã. O Eren. É, desculpa. O Eren, e ele não consegue se transformar, ele tenta lá morder a mão dele e não faz porra nenhuma. Exatamente. É por isso que eu falei que é um momento gay. Aí a Mikasa dá uns tapas, né, acorda pra vida e vai pra cima dela. Aí ela matou toda ela e fala assim, ela matou todo mundo, filha da puta. Acorda aí, o seu viadinho, chupa piroca. Agora, vai lá e acabe com ela. Aí começa a treta. Puta que pariu, é lindo. Na hora que ele se transforma, foi o episódio... Caiu o raio do Shenlong a hora que ele se transforma. Vira Super Saiyajin nível 3, praticamente. Caraca, mano, tipo, cai um raio do nada. Tipo, o céu fica escuro, você fala, Shenlong? Aí eles começam a tretar, tipo, nervosamente, mano, pau comendo, o Eren tomando um pau, porque, mano, ele, tipo, ele tem muita força, a gente percebe que ele é mais forte do que ela. Só que ele é desengonçado. Então, tipo, ele dá uma puta hiper força, pá, dá um soco, que o soco dele é tão forte que quando ele erra, a mão dele pega e destrói também. É. Tipo, ele é a pessoa mais forte e mais responsável, né? O Titã mais forte e mais responsável. Ele tem a força pra destruir, tipo, uma parede, um prédio inteiro. Só que ele dá um soco, tipo, se ele errar, ele vai foder o braço inteiro. Eles estão tretando e, tipo, eles pegam e danificam a muralha. No que se danifica a muralha, toma surpresa. Tem um Titã dentro da muralha. Um Titã gigante dentro da muralha. Mas ele, tipo, ele meio que... um colossal dentro da muralha. Um colossal dentro da muralha. E aí ele, caralho, o que que é isso? Todo mundo entra em choque, só que tipo, meio que foda-se, né? Continua lutando, porque não dá, senão a Titã Fêmea vai matar todo mundo. Aí a hora que ele chega, ele consegue derrotar a Titã Fêmea, só que ela, meio que num suicídio, a Titã Fêmea tem a habilidade de cristalizar algumas partes do corpo. Ela pega a N, ela se autocristaliza e ela fica como se ela fosse tipo a Branca de Neve, né? Adormecente dentro desse cristal. Detalhe, um cristal indestrutível. E é nessa hora que a Mikasa, que tava caçando ela, olha pra dentro da muralha e vê o rosto do Colossal. E tipo, e fode, porque aí acaba como? Vai acabar essa primeira temporada do anime de Shingeki no Kyojin com... Mano, N é a Titã... A Anne é a Titã Fêmea. Mano, ela entrou num cristal e agora? Todo mundo quer interrogar ela, falar que porra é essa? Como assim você é uma Titã Fêmea? Como você... Por que que você quer matar uma mulher? Muitas perguntas. E que porra de Titã Colossal é esse dentro da muralha? Puta que pariu. Por isso que não... E aí o pessoal... Isso não sabe outro detalhe. O pessoal da igreja sabia disso. Eles sabem por que, que tem titãs ali na muralha. É por isso que eles nunca deixaram ninguém reformar ou mexer na muralha pra não acontecer isso. De virem que tem titã lá dentro. E eles não podem contar porque a lei divina deles proíbe que eles falem sobre isso. E tipo, não adianta bater, torturar, os caras não falam. Eles vão morrer, mas eles não vão contar o segredo. E assim acaba a primeira temporada de Shingeki no Kyojin. E agora vamos fazer uma zona comentários finais aqui, spoiler more, e comentar sobre o mangá. Bem, vamos lá. Curiosidades a respeito do mangá. Curiosidades. Vamos falar quem é quem aí nessa porra. Já descobriu quem é o Colossal e quem é o Encouraçado. Ah, meu Deus do céu. Eren é um titã. A N é uma titã fêmea. Sim. O Encouraçado é do mesmo grupo deles. E o Titã Colossal também é do mesmo grupo deles. Ah, não. Então, tipo, os quatro amigos, os quatro recrutas são titãs. Os quatro titãs diferenciados existem dentro das muralhas e os quatro, teoricamente, são amigos. É. Ah, não. Puta que pariu. E aí, pra foder tudo, aparece um titã que fala. E aí, depois, não. E sabe qual é o titã, o objetivo deles? O primeiro objetivo deles é foder a humanidade. Que ele, quando eles tentaram pela primeira vez lá, que eles deram a bica na muralha, tudo era foder a humanidade. E depois disso, o objetivo deles é, tipo, levar o Eren pra terra natal deles, tirar o Eren de lá. Exatamente. Caraca. E detalhe, o titã que fala tem 17 metros. Ele é peludo e parece um macaco. Ele é um macaco gigante. Caraca, Mozaru. Mais ou menos. Só que assim, eles têm os braços muito largos. Só que, líder, você reparou que tanto o Encouraçado quanto o Colossal não são amigos dele, né? Não. Eles não sabem o que é e eles têm um pouco de medo. Eles falam, fudeu. Agora nosso objetivo é destruir a humanidade, mas a gente nem vai precisar fazer isso porque, mano, aquele macaco apareceu. Vamos salvar o Eren, levar ele embora. Ah, líder, aparece mais uma titã também. Isso, a gente tá esquecendo. É verdade, a minazinha. Na verdade, a minazinha. São cinco do grupo deles. Os cinco do grupo deles, tem cinco pessoas no grupo deles, cinco são titãs e uma mina é da igreja e ela pode falar tudo. Na verdade, ela não é da igreja, ela é de uma família que ela, numa das muito influente. Ela acabou numa conversa descobrindo o segredo da igreja. Ouviu? Aí o próprio padre não pode falar, ele vira e fala pra ela, pra eles, né? Ela sabe o segredo, pergunta pra ela, que ela vai te falar. Oh, meu Deus. Você acha que isso explica alguma coisa? Tem muito mais segredos, tipo, que porra é essa terra natal deles? Quem é esse macaco que fala e não gosta dos titãs? E detalhe, ele controla os titãs. Ele controla os titãs. Todos? Os titãs, não. O bicho, né? Os titãs comuns. Ele não controla? Os especiais. Todos? É. Todos. Porque, teoricamente, ele é um macaco. E existem teorias que esses titãs comuns são animais. É. Em vez de serem. Os titãs diferenciados são pessoas que viram titãs. E esses titãs comuns são animais que viram titãs. Exatamente, foi até aí que eu achei. Sendo que tem algumas dúvidas que eu acho que tem alguns titãs comuns que são pessoas também. Como essa menina, né? Ela, teoricamente, ela é uma titã comum. Ela corre muito, mas ela é um titã pequeno. Caraca. Não, sim, mas não, no caso não é isso. É que no caso, ela é um diferencial, porque ela é um humano que vira titã. Eu tô falando que tem é porque, tipo, tem uma hora que eles vão visitar uma vila que é fora de onde eles estão, que era onde um moleque morava. Você não acha que é a mãe do carequinha? Lógico que é, tá na cara. Então, ele vê um titã desmaiado na casa dele, ele fala, pô, esse titã lembra minha mãe. Meu Deus. Isso aí tá na cara que é a mãe. Quer dizer que o pessoal que mora fora da. Nos extremos também, pode virar titã, mas tipo, eles não devem saber voltar. Eles não devem voltar, eles não sabem voltar à forma normal. Eles viram titã, mas não sabem voltar à forma normal. Porque essa menina, ela fala, tem uma hora que ela chega a comentar, o titã colossal fala assim pra ela, quanto tempo você passou fora das muralhas? Ela fala, eu passei 60 anos vagando, foi um pesadelo. Tipo, como assim ela passou 60 anos num corpo de titã sem conseguir virar gente? Porque depois também deixa específico que, tipo, quando você é titã, você não consegue. Aconteceu uma coisa que você não consegue virar gente, como fica como se você estivesse dormindo e tendo um pesadelo. Exatamente. Nossa, explodiu minha mente. Preciso a nossa ler. Também, porque nada teve resposta ainda. Cacete. E uma outra curiosidade a respeito do mangá é o seguinte: o mangá é lançado desde 2009. E tá nos 50 ainda. Exatamente. Caraca. E outra, né? Aí você vê que o sucesso do mangá se deu realmente por causa do anime. Porque até isso, pô, 2009, você... E aí, que anime, que mangá que é esse? Nunca ouvi ninguém, falar. Ninguém conhecia, é. Ninguém conhecia. E pra aqueles que falam, puta, eu vou ler todos, vai sair... Já pode sentar a bunda e esperar, porque sai um volume com 4 capítulos a cada 4 meses. Então, mas teria que sair um capítulo por mês, né? Entre aspas, sim. Mas eles atrasam pra piorar. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, gente. Eles lançam os capítulos antes e um volume fechado em dezembro, no caso. Ou seja, o mês que vem pode ser que saia um capítulo e em dezembro saia o volume fechado. É, esse é o problema. Porque o capítulo desse mês já saiu. Não, já saiu o volume. Até o 49 fecha o volume 11. O 50... Não, o 50 vai fechar o 12. Não, o 50 já é um volume novo. Não, ó. Não? Não. Ah, é certo. O 50 vai fechar o 12, o tá certo. O 47, 48, 49. Aí vai vir o 50 e vai fechar o volume 12. Tá certo, é isso aí mesmo. Ou seja, o mês que vem provavelmente deve sair mais um capítulo. E em dezembro deve sair o volume 12 fechado. Caraca. Então, pessoas, é triste. Meu, mas... A única coisa que me anima é que não é nem o Evangelion da vida, que sai um capítulo a cada 2 anos, talvez. Ah, é, o Evangelion, tô esperando sair o último mangá agora. Até que terminou, mas só não sei quando é que vai vir pro Brasil. Cara, nem saiu em scan legendado, né? Eu queria... nem pra você pra procurar, vou caçar isso aí, cara. Eu, pelo que eu vi, acho que não, viu? E o que importa, sabe o que é, meus queridos amigos? É que vai sair a edição nacional, então nós podemos reler isso. Reler isso e prestar atenção, porque tem muitas coisas que você pega assim no final que você fala, velho, eu precisava voltar a reler pra ver direito isso aí, tá ligado? Que porra é essa? Como é que é isso aí? É assim não, o bagulho, cara, é louco não. E é muito foda, cara. Eu vou comprar a edição, vai sair em novembro, eu vou comprar, vou ler, vou pirar, minha cabeça já explodiu aqui nos complementos aqui referentes ao mangá, eu não li ainda. Eu estou louco pra ler e pra me divertir muito com essa obra de arte, suspense, terror, tudo que pode imaginar. Só não é comédia. É, menos comédia, tudo menos comédia. E Eti, também não tem Eti, não. É, Yuti não aprova. Não, esse é uma prova, esse é foda. É, verdade. Então, beleza. Depois de muito conversar, de muito explodir as cabeças, vamos aqui às nossas queridas considerações finais. Então, por favor, líder-sama. Porra, pessoal, assistam o anime, leiam o mangá, vale a pena. Não vamos divulgar sites porque eles não apoiam a gente. Quando eles começarem a apoiar a gente divulga os sites onde vocês podem procurar esses scans, mas não tem muito segredo. Então, não percam tempo, leiam. Ou se você falar, não se quero... você quiser assistir, baixar o anime, baixa na Kishin. Exatamente. Nosso parceiro, querido parceiro, o link... Vamos colocar aqui o link aqui pra você baixar na descrição do post. Não tem desculpa, meu filho. Vai lá. Kishin Animes, é nóis. E se você quiser ler um mangá e falar, não gosto de ler scans da net. Então você vai sentar e esperar sair a versão nacional. De quanto em quanto tempo? Não sei. É o primeiro volume sair em novembro. E é isso, pessoal. Valeu. Então vamos lá, por favor, Liute. Pô, eu devo falar que é um gênero que eu nunca tinha visto. Você se surpreende. A cada episódio, sua cabeça frita, a cada capítulo do mangá, você explode e fala, não, só vai sair outro daqui um mês, caralho, eu quero morrer. Então, tipo, tudo que eu tenho que falar pra vocês é, eu recomendo fortemente, assistam, leiam, que ninguém vai se arrepender, é algo diferente, tá nesse hype absurdo, mas não é, tipo, qualquer modinha, se virar, se tá nesse hype gigante, é porque tem qualidade. E tá totalmente recomendado. Se vocês gostaram de mais um cast sobre um tema muito clássico, um hype supremo, que é de Shingeki no Kyojin. Se vocês gostaram, já assistiram o último episódio, quer deixar aqui a experiência. Se você nunca ouviu falar, assistiu por recomendação nossa aqui do Otacast, deixe um comentário aqui pra nós. Se você quiser mandar um e-mail também, é muito fácil, mande um e-mail para otacast@gmail.com e também nos sigam lá nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Facebook, e vamos trocar bastante informação, conversar, e é aquilo, nós trocamos informação, você nos ajuda, nós ajudamos vocês e sempre nós reunimos cada vez mais informações e diversão para o público otaku e público gamer. Não é isso, líder Sama? Sim. Então nos vemos no próximo Otacast e até mais! Ah. Bye, bye. Fui. Puxar aqui e vamos falar dos personagens. Daí vocês falam e eu vou dando umas pinceladas por trás, beleza? Demorou. Vamos lá. Então, bora lá. E todo mundo Opa. Tomando pincelada por trás. Que pariu, hein, mano? É, fiquei quieto. Não deu pra deixar passar, velho. Eu sabia, tava demorando pro basquete manifestar. O Liu te deixou passar, oi. Cast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, card games, colecionáveis, DVDs, games, quadrinhos e itens para RPG. Acessem www.akatsukianime.com.br ou você pode ir até o Shopping Sogo Plaza, no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo.